Já só hora você agarrar a sua menina. Ai, que querido. Olha a faia. Tu és sempre a mais bela e eu vejo passar a mais bonita visão que deixa de paixão. Eu sei que vou-te amar. Do meu lado tudo para o mudado, e não sei o que fazer. Sabe agora que estou a pintar o hino, aquilo ficou a funcionar bem. Só preciso agora de arranjar uma placa externa. Guitar rig, é fixe. Os meus olhos encontram. Vai só ao YouTube ver. Trabalhar. Não, não vou comprar, mas sei. Se calhar vou ver se alguém me empresta, que é para testar. Se vê, para testar. Aqui o Guitar Rig fala bem daquilo. Não pagas um beirão? Nata, caramelo, tem bolo, tem camadas. Depois tem creme por cima e a queimada. É isso. Então pode ser. Queres doce da casa? Doce da casa. Caramelo, nata. Se prometes, é só doce da casa ou doce da casa? Ou uvas. Mas o segundo está aí. Olha, ou uvas verdes, que ela tem ali que vai apanhar uma volta na tripa. Não tanto que eu não vou lá buscá-las, ela chamou-me de marreca e está a dizer para dizer que eu vou. Já não preciso fazer. Vais lá buscá-las. O André foi buscar para mim. O Chumex. Vou matá-la. Com a tuna, meu amor, a cantar esta canção. Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem